Bom dia a todos que nos acompanham. É com alegria que iniciamos a conversa de hoje, o nosso encontro pelas asas do pensamento, que estejamos unidos na sintonia do amor e da fraternidade. Está começando o programa Visão Espírita, mais de 23 anos de trabalho contínuo das ondas do rádio para as mídias sociais. Este programa tem por finalidade maior a difusão dos conhecimentos espíritas rigorosamente embasados na codificação de Allan Kardec. Um programa criado e mantido pela União das Sociedades Espíritas de Santa Bárbara do Oeste e pela USE de Piracicaba. E o programa existe por vocês que nos honram com a sua audiência nos quatro cantos do Brasil. A todos vocês, o nosso muito obrigado. Muito bem, meus amigos, hoje é domingo, 13 de novembro de 2022, uma linda manhã da primavera brasileira, e é com essa bela imagem do Parque dos Ipês em Santa Bárbara do Oeste é que estamos a postos para começar mais um estudo da doutrina espírita. E é nessa atmosfera de espiritualidade que eu tenho o prazer de cumprimentar. Bom dia, meu amigo Luiz Pessoa Guimarães. Bom dia a todos os nossos ouvintes. E é mais um dia, né, que nós somos contemplados com o prazer de participar desse programa. Bom dia a todos. Muito obrigado, Luiz. Muito bom dia, meu amigo Alan Diniz Souza. Bom dia, meus queridos Luiz, Geraldo. Essa semana que passou, eu estava pensando sobre como, para mim, o domingo nosso aqui é um dos pontos altos da minha semana. Assim, é como se fosse uma fonte de energia que recupera o cansaço, as preocupações naturais de cada um do dia a dia. E a hora que a gente se encontra falando de assuntos tão ricos para nós, né, tão importantes para a nossa vida, eu acabo isso aqui cheio de potência para passar mais uma semana. Então, que todos possam sentir esse ganho de potência quando a gente está aqui fazendo juntos, nós três e mais quem está nos ouvindo, né? Eu tinha um amigo que falava que essas reuniões recarregavam as nossas baterias. Então, talvez seja esse o sentido que você quis empregar aí, realmente é verdade. Muito bem, meus amigos, o programa de hoje, nós demos um título de A Tentação de Jesus. E eu convido a todos, como o Alan mesmo falou antes de nós começarmos o programa, uma frase de Emmanuel Kant, em que ele falava, ouse pensar. Então, o título do programa é A Tentação de Jesus. E eu utilizo, eu faço parafraseando, ouse pensar. Tentação de Jesus. Será que Jesus foi tentado? Isso é uma frase. Então, eu achei muito interessante e intrigante o título. E a gente imagina que toda e qualquer tentação, de alguma forma, está relacionada aos nossos pensamentos. Então, eu fiz uma introdução relacionada aos nossos pensamentos e assim escrevi. O homem vive e convive junto às suas próprias criações mentais, que invariavelmente lhe acompanham ao longo da vida, seja no plano físico, seja no plano espiritual. Essas criações mentais, por vezes, interferem no próprio discernimento da alma. Essas, abre aspas, criações temporárias da mente, fecha aspas, são reais, perceptíveis e sentidas, e podem iludir a mente como se tivessem uma vida fictícia. Tudo depende da intensidade daquilo que pensamos e acreditamos. Em verdade, o homem precisa se libertar de si mesmo, vencer as suas próprias paixões. E como escreveu Fernando Pessoa, no final de um de seus poemas, ele assim escreve, abre aspas, Senhor, protege-me e ampara-me. Dá-me que eu me sinta teu. Senhor, livra-me de mim. fecha aspas. São com essas palavras que iniciamos a introdução do programa. Não sei se o Luiz ou o Alan querem fazer algum comentário nesse sentido. Não, eu só quero saber se você está guardando esses textos, né? Sim, sim. São todos guardados e arquivados. Tá joia. É interessante. Muito bem. E interessante que eu gosto sempre assim de brincar com... Brincar no bom sentido, né? Brincar com as intuições, né? E eu sempre tenho vários livros, eu olho um livro e falei, é esse livro que eu vou encontrar a lição de hoje. Eu fico folheando e acabo meio por acaso, entre aspas, caindo numa lição, que é esse livro aqui, do livro Pão Nosso, capítulo 27, Esmagamento do Mal. Isso é o que eu Esmagamento do Mal. E Emmanuel utiliza uma frase registrada no Evangelho de... Na carta de Paulo aos Romanos, em que Paulo diz: e o Deus de paz esmagará em breve a Satanás debaixo dos vossos pés. E eu vou ler o texto escrito por Emmanuel. Em toda parte do planeta se poderá reconhecer a luta sem tréguas entre o bem e o mal. Manifesta-se o grande conflito sob as mais diversas formas e no turbilhão de seus movimentos, muitas almas sensíveis, de modo invariável, conservam-se na atitude de invocação aos gênios tutelares para que estes venham à arena combater os inimigos que as atordoam, prostrando-os de vez. Solicitar auxílio ou recorrer à lei da cooperação representam atos louváveis do espírito que identifica a própria fraqueza. Contudo, insistir para que outrem nos substitua no esforço que somente a nós outros cabe despender demonstra falsa posição suscetível de acentuarmos as necessidades. Satanás, representando o poder do mal na vida humana, será esmagado por Deus. Todavia, Paulo de Tarso define com bastante clareza o local da vitória divina. O triunfo supremo verificar-se-á sob os pés do homem, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai, sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta, o esquecimento do velho egoísmo animal, aprendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. O Senhor, todo paternal, já se entregou aos filhos terrestres, mas raros filhos se entregaram a ele. Indispensável, pois, não esquecer que o mal não será eliminado a esmo, e sim debaixo dos pés de cada um de nós. Luiz. Esse trecho me lembrou um assunto que eu comento muito em todas as oportunidades que eu tenho. Hoje as famílias ficam muito preocupadas com a questão dos filhos, né? Que quando começam a ir para a escola, o seu contato com a questão de drogas. Mas, normalmente, elas se esquecem de, durante a formação desses filhos, ir preparando-os para esse assunto. Nós temos os filhos, né, sobre a nossa guarda, sobre a nossa influência, um largo tempo da sua existência. E, infelizmente, hoje, por questões da vida moderna, nós estamos terceirizando isso, né? As crianças lá vão para o jardim de infância, fica com a babá. Em síntese, nós não preparamos os filhos para a juventude quando eles vão ter contato com todos esses problemas, né? E é realmente uma coisa muito séria, porque eles não terão condições de agir por si. E é isso que diz relação com todos nós, com relação à questão de tomada de decisão. Nós precisamos formar a nossa consciência de forma reta, né? O Evangelho é muito claro com relação a isso. Nós temos que nos estruturarmos para que nós tenhamos os valores corretos para poder decidir, para poder escolher. Quando nós temos esses valores, quando nós cultivamos essa informação e a nossa consciência aprende, né, a detectar isso na nossa existência, no nosso dia a dia, aí começam as nossas lutas, mas lutas secundadas por uma consciência reta. Nós temos a consciência, porque nós desenvolvemos essa consciência. Quando nós não desenvolvemos essa consciência, nós ficamos a esmo e ficamos sujeitos sempre, em qualquer momento, ou ao nosso preparo anterior, ao nosso desenvolvimento espiritual, que nós sabemos, né, que a evolução nós não perdemos, ou a essa informação desenvolvida na presente encarnação. Então, uma coisa que eu bato muito e eu vejo com muito prazer alguns filhos aplicarem, né? Eles batendo naquela tecla com os filhos, sempre atentos, evitando, né, que esses filhos tenham contato com os problemas sem um preparo, sem uma base. Eu acho que realmente é o que nós vivemos insistindo aqui, né, Geraldo? A gente fala sobre o Evangelho e nós, de forma até chata, às vezes, a gente insiste com o pessoal: leiam, estudem, né? Adquiram o discernimento, porque sem discernimento nós não temos a mínima chance de fazer da forma correta. É isso aí, Geraldo. É, esse tema que você tocou, Luiz, ele é muito sensível, né? E é muito atual. E a gente vê que a vida que temos hoje, ela é bastante diferente da vida de 50 anos atrás, de 60 anos atrás. E todos nós temos que pensar o melhor para fazer o melhor, né? Que isso fique como reflexão às suas palavras. Alan, o que que você tem a dizer sobre o esmagamento do mal? Olha, eu compartilhei com vocês agora aquele texto do Immanuel Kant. Kant foi um filósofo que viveu no final do século XVIII, comecinho do século XIX, e o iluminismo estava começando a tomar o seu corpo doutrinário, vamos falar assim, e um jornal lá onde ele morava faz a pergunta: o que é o iluminismo? E ele resolve responder para o jornal um texto de 8 páginas. Quem quiser encontrar na internet é muito fácil, procura Kant, K-A-N-T, o que é o iluminismo? Muito fácil de achar. É umas 6 ou 8 páginas de um filósofo que não é fácil de ler, uma leitura assim, mais complexa. Ele usa palavras muito elaboradas, mas o cara é muito inteligente. Esse texto dá para ler. Porque eu acho que ele falou assim: vou escrever para um jornal, não adianta eu escrever. Muito complicado, que não vai dar, ninguém vai ler, né? E nesse texto tem essa frase que o Geraldo citou: ouse pensar. Para vocês terem uma ideia, como esse texto que eu estou pensando alinha com esse do Emmanuel, que olha só, eu tenho umas convicções minhas, tá? Vamos deixar, fazer um parênteses aqui. O Espiritismo só surge no mundo depois do Iluminismo. O Iluminismo, ele é estruturado até esse nome é dado posteriormente, lógico, assim, né, naquele momento lá, porque ele estava fazendo luz. Luz sobre o quê? Sobre as trevas da Idade Média. Nós vivemos quase 1000 anos onde a Igreja Católica só permitia a ciência e a filosofia para defender seus dogmas, principalmente no Ocidente, né? Nós estamos falando de filosofia ocidental. Daí nós temos o Renascimento italiano, que começa a quebrar esses modelos da Idade Média, e depois surge um movimento conhecido como Iluminismo, onde um dos seus ícones foi Immanuel Kant, que é esse que eu estou citando. E quando ele vai falar o que é o Iluminismo, ele fala assim, Iluminismo... Ah, deixa eu dar mais um contextozinho importante. O Iluminismo, ele focava... Olha só que interessante como está alinhado com esse texto, Geraldo. Ele focava o saber pensar, busca do conhecimento, como única forma de saída da menoridade, da idade infantil mental. Então, Immanuel Kant ele fala assim, o iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, da sua menoridade, da qual ele mesmo é culpado em permanecer. Por quê? Porque a gente sempre quer ter um culpado pelas nossas escolhas. A gente não tem a coragem necessária para tomar a batuta da nossa vida e pensar por si mesmo. E agir por si mesmo. A psicologia tem uma outra fala muito pesada, mas muito pertinente para esse momento, que ela estuda já, vários pensadores estudam o efeito manada. O efeito manada é quando a população em manada, em grande escala, reproduz comportamentos e atitudes sem pensar, sendo conduzido por ideias desta ou daquele porte. Quando a gente pensa no texto do Emmanuel, agora vou linkar tudo isso aqui, hein? Não estou falando à toa, não. Quando a gente pensa no esmagamento do mal, o esmagamento do mal só vai acontecer quando individualmente cada um de nós ousarmos pensar por si mesmo, ousarmos buscar o conhecimento, ousarmos estudar, ousarmos sair dessa menoridade que nós mesmos somos culpados em permanecer, desenvolvermos a coragem de ser professor da nossa própria vida. Eu estava dando uma aula sobre isso aos alunos do colégio e eu falei assim, é como que cada um de nós tem aqui na mente ó, um castelo mental. Esse castelo mental exige um rei. E esse rei que exige tem que ser nós. Agora, quando a gente não toma conta da própria mente, vem algum rei e comanda a nossa mente. Então, nós precisamos esmagar o mal individualmente. Só assim que nós conseguiremos acabar com o mal em sociedade. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, Alan. E essa frase que você falou do ouse pensar, relembrando Kant, se encaixa perfeitamente dentro desse capítulo, porque o Emmanuel ele destaca dois aspectos muito interessantes. Muitas pessoas ficam naquela situação de invocar os gênios, nossos espíritos amigos e protetores, me ajude a resolver esse problema. Quem vai resolver o problema é você. É você que tem que resolver. Ele vai lhe dar força, calma, ajudar no discernimento, fazer você dormir melhor, mas é você que tem que resolver o problema. Então, a vida é essa, é a gente que tem que andar. E mais à frente, o Emmanuel fala duas palavras que eu vou pensar sobre isso, que é trabalho iluminativo. Eu fico pensando, o que é um trabalho iluminativo? É um trabalho que ilumina. Mas que tipo de luz? É essa luz que a gente acende na tomada? Não, um outro tipo de luz. Então, eu imagino, a minha percepção e o meu entendimento, que o trabalho iluminativo ele está intimamente ligado a uma coisa que se chama discernimento. E o discernimento ele é muito bem acompanhado quando você estuda. Você imagina alguém estudando com discernimento. Ele vai criar luz nele mesmo. Talvez esse seja um trabalho iluminativo. Um outro trabalho iluminativo, você exercer a fraternidade, você encontrar alguém que passa por uma necessidade e você ser uma mão que ajuda essa pessoa a minorar a sua dor. Isso é um trabalho iluminativo. Você ajudar dentro de casa com respeito, com carinho, com dedicação, isso é um trabalho iluminativo. Então, existem vários trabalhos iluminativos que a gente precisa fazer desde que use essa palavra, essas palavras de Kant. Ouse pensar, pensa, reflita, como é que você cresce? É você trabalhando, você exercendo esse fantástico castelo que se chama mente, a nossa casa mental. Mas é uma coisa interessante. Diga. Mas veja aí, trabalho iluminativo depois do iluminismo. Não é engraçado? Então, é engraçado, interessante, né? Veja que ele usa, ó, quando a criatura, pela própria dedicação ao trabalho iluminativo, se entregar ao Pai sem reservas, efetuando-lhe a vontade sacrossanta com esquecimento do velho egoísmo animal, apreendendo a grandeza de sua posição de espírito eterno, atingirá a vitória sublime. Ouse pensar, ilumine a sua mente. O iluminismo é a saída do homem da sua menoridade, da qual ele mesmo é interessante, Alan, que depois de esse movimento, que de alguma forma tocou várias almas, surge o espiritismo. Exato. Quer dizer assim, ó, tá quase maduro. Deixa um pouquinho, aí a pessoa começa, nossa, que interessante, né? Eu acho que tem muito a ver essa ligação do espiritismo com o iluminismo. Sim. Como eu tenho estudado, eu já estudei espiritismo muitos anos na minha vida e tenho estudado bastante iluminismo agora, é impressionante como a gente vê a base de pensamento criada pelo iluminismo possibilitando, naquele momento, a surgida do espiritismo na Terra, porque foi preparado o campo para que aquela ideia nova, que é o espiritismo, naquela hora, surgisse e tomasse a proporção que tomou. Então, parece uma reação em cadeia, né? Eu não vejo de outra forma, Geraldo. Nós não podemos esquecer que desde o cristianismo, né, tudo veio se iluminando de uma forma gradativa. A Idade Média nada mais foi do que um mergulho nas trevas. Profundo. Né? E depois do mergulho desse nas trevas, é natural que surja o iluminismo, quer dizer, ao retorno à luz. Exato. Então, isso tá que tudo... chama iluminismo esse momento aí. Exato. É isso aí. E sabe que tem um outro filósofo chamado Schopenhauer, que é um filósofo alemão, ele fala o seguinte, que o caos é criador. Sim. Então, não tem como... Por exemplo, a gente vem passando por um momento econômico, social, político, nacional e internacionalmente, não é um privilégio do Brasil, não. É um momento caótico, vamos usar esse termo do Schopenhauer, parece que não vai dar em nada, né? Tudo muito confuso, tudo muito complicado de se entender. Mas é esse ambiente caótico que se cria. Quando você está numa zona de conforto, quando você está acomodado numa zona de conforto, você não muda. Então, o incômodo é necessário acontecer para que a gente possa encontrar novos caminhos, novas possibilidades, que a gente possa até esgotar o pensamento do mal, dos desencontros, dos desgovernos, de tudo isso que a gente vem falando aí de forma mais até popular, né? Porque o legal é que essas discussões elas estão tomando proporções que estão saindo das câmaras, dos deputados, tá estralando para todo lado. E não só aqui no Brasil. Vejam que esse é um movimento mundial. O planeta pede, hoje, mudanças. Mudanças, isso. Nós não podemos conviver num planeta onde cada 4 minutos morre uma pessoa de fome e cada 40 uma pessoa de sede. Tá errado, seja uma mudança para melhor, né? Não, exige mudança, Geraldo. Se vai ser para melhor, vai depender dos homens. Exige mudança. Se vai ser para melhor, não depende de Deus. Deus está dando toda a base. Que seja para melhor. A gente torce para que seja para melhor. Mas é impossível mudar sem... É que nem você vai fazer uma reforma na sua casa. Você vai ter que arrancar tudo, vai ter que quebrar, vai fazer uma sujeira. Porque você quer que depois fique melhor. Mas para aquilo acontecer, primeiro você tem que quebrar tudo. Tanto é que no Espiritismo a gente fala da reforma íntima, que é o quê? Para reformar, você tem que quebrar, você tem que tirar, você tem que desmontar, você tem que realocar, para depois ficar melhor o pensamento. Né? Você vê como que esses assuntos são ligados uns aos outros. Né? Muito bem, meus amigos, 9h55. Estamos aptos a começar agora o nosso segundo bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Caibar Schutel. E é um estudo sequencial, e o capítulo muito interessante, e o Caibar coloca uma frase, se vocês não falarem, eu vou falar dessa frase depois, fala sobre o castigo e o milagre. Aí, novamente, eu me apodero da frase que o Allan falou, ouse pensar... O que é o castigo e o que é o milagre? Eu vou fazer a leitura dos textos evangélicos, Luiz e Allan fazem os comentários. Abre aspas, texto do Evangelho de Lucas. Nessa mesma ocasião, vieram alguns dar-lhe notícias dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com o dos sacrifícios que eles ofereciam. Disse-lhe Jesus: cuidais que esses foram maiores pecadores do que todos os outros galileus por haverem sofrido essas coisas? Não, eu vou-lo digo. Mas, se não vos arrependerdes, todos perecereis do mesmo modo. Ou cuidais que aqueles 18, sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, foram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu vou-lo digo, mas se não vos arrependerdes, todos perecereis semelhantemente. Fecha aspas, esse é o texto do Evangelho de Lucas. Agora vamos para o Evangelho de Marcos. Abre aspas. Saíram os fariseus e começaram a discutir com ele, procurando obter dele um sinal do céu para os experimentarem. Ele, dando um profundo suspiro em espírito, disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração nenhum sinal será dado. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Fecha aspas. Esses são os dois textos evangélicos sobre o castigo e o milagre. E passa agora a palavra ao Luiz. O Caibar associa, né, essa lição com a questão do sobrenatural. E isso está linkado com o texto inicial que você colocou, né? Enquanto a gente permanece na ignorância, tudo nós ligamos a uma causa, né, sobrenatural. Quando a gente erra, tem um castigo. Quando a coisa se dá de uma forma que a gente não compreende, surge um milagre. Então, ele fala a respeito dos castigos e dos milagres ao longo da história. Os castigos foram as excomunhões e os milagres foram as canonizações. As igrejas, elas colocaram, né, sobre nós essa coisa engessada. Deus castiga e considerar como milagre aquilo que ela não entende. O que não entendemos, a lição foi lida aí em vasta conta, né? Nós temos que procurar compreender. E para procurar compreender, nós temos que pensar, ousar pensar. E nós vemos que toda a ciência, ao longo da história, se desenvolveu exatamente isso. A gente vê que um cara com uma compreensão maior, ele ousou pensar numa solução fora da caixinha. E você vê que a reação inicial do leigo, né, e daqueles que não ousaram pensar, é uma reação negativa. Por quê? Porque aquilo não é convencionado, aquilo é diferente, aquilo é anormal, quer dizer, não está da forma normal como a gente vivia pensando. Então, todos os fatos científicos que surgiram, surgiram sobre esse prisma. O cientista, o cara que descobriu a pólvora, ele escandalizou aqueles que nunca tinham pensado naquilo. E a primeira reação é exatamente essa. O cara pensou numa coisa que nós nunca pensamos, quer dizer, é diferente, e o diferente normalmente é rejeitado, é visto com dúvida, com surpresa. Receio. E isso se dá de uma forma natural. A gente sabe, né, e costuma se repetir, a unanimidade é burra, porque nós normalmente vamos pensando daquela forma até que surge um fato novo. Para que a massa assimile esse fato novo, o tempo, às vezes, quantos fatos científicos o gênio que descobriu morreu e o fato não se implantou, né? Por quê? Porque a massa demora para entender. E o Evangelho nos chama muito a atenção para isso. Nós, na transformação, nós começamos a fazer alguma coisa que é diferente. E aí aqueles que estão no lugar comum nos censuram, né? Nos condenam, nos criticam. Então, é uma coisa natural. À medida que você evolui, à medida que você cresce, à medida que você aumenta o teu grau de compreensão, você vai se isolando. A coisa que o Evangelho mais chama a nossa atenção é sobre isso. No processo de evolução, de crescimento, você vai ficando só. É o que aconteceu com Jesus, né? Quando Jesus está no momento da crucificação, todos os abandonaram. Eles só começaram a aparecer depois, quando Jesus ressurgiu dentre os mortos. E isso é uma coisa muito natural. Só dá a cara para bater quem tem compreensão, quem se iluminou. Porque aí compreende e não tem medo da verdade. É isso aí, Geraldo. Muito interessante, muito bacana. Alan, o que, que você tem a dizer sobre o castigo e o milagre? Está sem som. Olha, eu fico muito satisfeito quando a gente encontra a gente já falou algumas vezes aqui, Geraldo, mas acho que não vai entrar na sua vaidade, por favor, não é a minha intenção. Mas você tem escolhido muito bem os textos, numa sequência assim, bem harmônica, e você tem uma ajuda aí, com certeza, inspirada, né? E assim, é muito importante você ver que Jesus, né, nessa passagem, ele estava chamando as pessoas a pensar, né? E ele criticava quem? Os fariseus. Quem eram os fariseus, né? Os fariseus, eles eram os religiosos, vamos traduzir assim, ficar mais fácil. Era a religião judaica, naquele momento, ela era dividida, tinha vários graus ali de funções dentro da sinagoga lá, né? Então, tinha várias posições ali administrativas, religiosas, uma série de posições que cada judeu ali podia ocupar. Todos eles, teoricamente, eram pessoas sábias. Por quê? Para ir galgando aqueles cargos, aqueles postos ali, aquelas etapas lá, era necessário conhecer o Velho Testamento, no caso, porque o Novo ainda não existia, né? Mas era necessário conhecer o Velho Testamento, era necessário saber comentar sobre o Velho Testamento, né? Mas o que Jesus fala? Fala assim, puxa vida, ele deixa bem claro isso. os que mais conhecem o Velho Testamento são os que menos aplicam. Né? E toda hora ele está voltando e remetendo a Salmo, está remetendo a passagens de vários, né, que constam do Velho Testamento. Para eles, ele normalmente utiliza com eles a lei deles, o texto que eles leem. Fala assim, está no texto que você lê. Você não prestou atenção no que você leu? Pensa, meu amigo. Né? Então, ele está fazendo aquele cara sair de uma zona de conforto que o orgulho da posição o colocava, porque tem isso também, né? Às vezes, a pessoa começa a estudar uma coisa, ela começa a ficar com os ouvidos tampados para as coisas que estão na sua volta. E a sabedoria, ela vem, às vezes, numa conversa, num ponto de ônibus, numa conversa, numa fila qualquer. Às vezes você aprende um negócio que você está lutando em aprender com uma fala de uma pessoa teoricamente mais simples do que você nesta encarnação. Mas às vezes ela tem uma experiência de vida tão grande, um espírito tão desenvolvido, que numa fala você aprende anos do seu estudo, né? Você precisava daquela fala. Por quê? Porque são ferramentas de Deus que estão no seu serviço. Então, quando você procurar o conhecimento, ele vai chegar na hora certa. Não adianta a gente querer também pôr o pé pelas mãos, né? Então, ele está deixando claro aqui que... E até hoje, infelizmente, né, uma grande parte das pessoas vem no Espiritismo querendo um milagre. Querendo uma transformação. Por exemplo, eu contei já para vocês de um rapaz que chegou para mim no Centro Espírita e falou assim, Alain, hoje é meu último dia aqui. Eu falei, ah, é? Mas por quê? Você está mudando? Para onde você vai? Não, eu vou sair do Espiritismo porque não deu certo. Aí eu falei assim, como assim não deu certo? Né? Me explica isso aí. Não, eu dei 6 meses para o Espiritismo mudar a minha vida. Não mudou, eu vou embora. Aí eu falei para ele, falei, cara, você está entendendo tudo errado. Está errado, cara. Não é assim que funciona. Eu falei, digo mais, você está no lugar errado mesmo, porque quanto mais você entender do Espiritismo, mais você vai ver que a responsabilidade está em você. Então, querer que as coisas mudem só porque você está frequentando o Centro Espírita, você está muito equivocado. Mas muito equivocado. Então, talvez você não esteja pronto ainda para receber o conhecimento espírita. Né? Mas eu, se fosse você, eu insistia um pouco mais. Você tem certeza? Não, tem. Eu dei 6 meses. Se Deus quisesse, ele já teria mudado minha vida. 6 meses é muito tempo. Né? Então, eu falei, ah, meu Deus do céu. Então, veja, é uma pessoa que não deseja essa luz. Ele não deseja esse esclarecimento. Ele quer alguém que responda por ele, que faça por ele. Então, ele busca o milagre porque ele quer alguém que interceda na vida dele, faça aquela transformação que ele não consegue fazer sozinho. E aí, se o cara faz a transformação que ele está querendo, o cara é Deus para ele. Oba, agora sim. Agora, se ele não faz, aí o cara é o diabo, né? Fala, pô, esse cara, nossa, é um cara que não me ajudou, né? Ele tem alguém por culpa e ele não olha para o espelho e percebe que a verdadeira iniquidade para com a vida dele é ele mesmo que está fazendo. Né? Então, assim, são textos fantásticos que a pessoa reclama dos castigos e deseja o milagre, mas sempre pondo culpa em alguém. O castigo é do diabo, o milagre é de Deus. Mas o castigo do quê que eu estou passando? Por um falso movimento da minha alma. Por que, que alguém que está me castigando? Sou eu mesmo que não estou me aguentando com aquilo. E por que, que o milagre vem de Deus? Vem de Deus porque eu sou preguiçoso. Eu não quero transformar e não quero fazer o exercício de chegar na minha transformação. Eu quero que alguém venha, ponha a mão na minha cabeça e mude tudo. E isso não existe. Isso é esperar o milagre. Então, fantásticos os dois textos escolhidos, Geraldo. Eu fico pensando... Você sabe que é um exercício que eu faço, Luiz? E acho que isso me ajuda. Todos nós tivemos dezenas e dezenas de reencarnações. E eu fico pensando como hoje eu penso e como será que eu pensava há 500 anos atrás, há 1000 anos atrás. A gente viu o Luiz e o Alan muito instruídos. Como será que eles pensavam há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás? Então, às vezes, eu viajo no tempo e fico tentando imaginar como pensavam aquelas pessoas que conviviam com Jesus. Não tinha escola municipal, não tinha escola estadual, não tinha curso técnico, não tinha ônibus, não tinha metrô, não tinha celular. Era um povo quase que eminentemente agrícola. A maioria vivia dos campos, porque as cidades eram menores, tinham trabalho nos campos e voltavam para os seus lares. Muitos dos lares na região do campo, outros lares na região das cidades. Então, a gente até consegue compreender que a ingenuidade do pensamento era comum, porque a falta de instrução era geral. Então, é até compreensível para que pessoas que pensavam assim acreditassem no milagre e no castigo. Talvez fosse proporcional ao nível de conhecimento e espiritualidade que eles tinham. Aí surgem os grandes missionários, o maior de todos os missionários, Jesus, traz o evangelho. É evidente que, de pronto, aquele povo não ia entender ou iria pouco aceitar. Porque o evangelho se aceita ao longo de milênios, né? Você vai colocando dentro de si tudo aquilo. E naquela época, por falta de instrução, por um raciocínio muito simples, existia o castigo, existia o milagre. Isso era mais, era um senso comum. Eu acho que se você fizesse o IBGE lá da época, 100% acreditava no castigo, 100% acreditava no milagre. Devia ser uma coisa comum. Mas o tempo passa, tudo muda e tudo evolui. O homem está chegando a Marte. Tem o telescópio Hubble, aquele outro telescópio, que eu esqueci o nome, que já está em outros lugares, desvendando o universo. A microscopia, o avanço da medicina, o avanço da física, a vida deixou de ser simples. E a mente tem que acompanhar essa complexidade. A gente tem que se instruir para ver como estão pensando os cientistas, porque o nosso pensamento tem que estar com eles. Qual é o raciocínio dele? Sabe, o que eles estão pensando para fazer o que eles estão fazendo? Porque hoje, apesar de todos os avanços científicos, em termos de crença, nós mantemos a mesma ingenuidade e ignorância de 2000 anos atrás. A gente continua acreditando no milagre e no castigo. O homem chegando a Marte, tem gente que fala na ira de Deus. É o total desconhecimento de Deus. E eu conheço pessoas que falam, fulano fez aquilo, porque o demônio está do lado. Ainda essa crença, se fizer um IBGE, o pessoal, muita gente pensa dessa maneira. E esse pensamento dessa maneira é muito parecido com o pensamento de 2000 anos atrás. Então, a mente parece ter parado no tempo, porque é conveniente também. É mais fácil acreditar no milagre, é mais fácil acreditar no demônio, assim eu não tenho que me mudar muito. Quando a gente começa a estudar o Espiritismo, dá uma dor de cabeça, sim, porque você tem que mudar, e mudar não é fácil. Quando você fala assim, hoje eu vou ser melhor, com certeza vai custar um preço para você. Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. E a gente não quer abrir mão, né? Porque é muito gostoso você desfrutar de alguns prazeres. E para você crescer, você perde um pouco. Na própria pediatria, a gente aprende assim, quando a criança começa a andar, ela perde uma coisa e ganha outra. Entre aspas, ela perde o colo da mãe, mas aprende a andar. Ela vai caindo, tropeçando, mas ela se levanta. E assim, quando ela mama no seio da mãe, daqui a pouco ela perde o seio da mãe, mas ela ganha outras frutas. E assim, tudo na vida é um perde e ganha. Só que aquilo que passou, passou. Você tem que crescer. E a gente vê que esse pensamento do castigo ainda persiste. E o Caivar, de maneira iluminada, ele escreve assim: o senso comum é de tal modo frágil. O que é o senso? É a percepção, é o discernimento, é frágil. Tão frágil como era há 2000 anos. E tem sofrido dura pressão, porque não consegue ver os influxos da verdade. E muita gente hoje fala em religião e fala em vida como se fosse um vidente. E ele termina assim: daí as imagens desnaturadas pela miopia dos videntes, entre aspas. Não é o vidente, mediunidade vidente. Daí as imagens desnaturadas pela miopia dos videntes, ou seja, não enxerga. Por mais que a ciência está mostrando na sua cara, a pessoa continua acreditando em coisas que não são possíveis de acreditar diante do avanço da ciência. Então, o Caibar, esse livro feito em 1920, parece que ele escreveu ontem. Realmente é muito interessante. Luiz Alão, alguma palavra? Muito bem. Então, vamos adiante. Vamos lembrar aqui da Banca do Livro Espírita, em Santa Bárbara do Oeste, que fica localizado na Rua Dona Margarida, 834, ao lado do Centro de Memória. Compareça e você vai se surpreender. Dessa mesma maneira, sobre a Banca do Livro Espírita, fica em Piracicaba, na Rua Voluntária de Piracicaba, 583, no centro da cidade. Muito bem, meus amigos, dessa maneira vamos começar o terceiro bloco do programa Visão Espírita, que é o estudo do livro A Gênese. E nós estamos no seu capítulo 15, Os Milagres do Evangelho. E hoje vamos abordar sobre a tentação de Jesus. Eu faço a leitura, Luiz responde a primeira pergunta, Luiz. O Evangelho de Lucas, capítulo 4, dos versículos 1 a 13, está escrito que, abre aspas, Jesus foi tentado pelo diabo, tendo sido levado ao pináculo do templo e depois a uma montanha. Está escrito no Evangelho. Luiz, essa situação de fato aconteceu, como narram os evangelistas? Jesus foi tentado pelo diabo? Mas se isso não aconteceu, por que foi escrito como se tivesse acontecido? Isso aí é uma espécie de uma parábola. Nós não podemos esquecer que Jesus é um espírito perfeito. Então, ele já passou essa fase aí. Por isso que ele chegou à perfeição, porque ele venceu essas fases. E pela colocação aí, o diabo seria o outro poder no universo, né? Um poder paralelo a Deus. E isso não existe. Deus é o Criador e existem espíritos, né, que ainda se encontram na inferioridade, pensando mal, sugerindo mal, praticando mal. Mas isso aí é um alerta de Jesus para o estágio de provas e expiações que nós nos encontramos. Todos nós sofreremos as tentações que representam o nosso prazer, os nossos arrastamentos, né? As nossas tendências. Não existe diabo nenhum. Existe uma série de apelos dentro de nós para permanecermos no nosso passado. E vocês acabaram de comentar, a ciência foi para frente e a religião ficou onde estava, né? Então, as coisas precisam caminhar juntas. E nós precisamos evoluir, nós precisamos crescer, nós precisamos dar vazão, né, à nossa inteligência, à nossa reflexão e seguir em frente. Isso aí é coisa do passado. Com Jesus jamais poderia ter acontecido qualquer coisa nesse sentido, porque o nível que ele atingiu já se torna imune a qualquer tipo disso aí, porque é uma etapa vencida. E é o que acontecerá com todos nós à medida que nós formos avançando. À medida que nós vamos... Né? Você hoje está quase no final da carreira de medicina, né? Mas você lembra do tempo lá que você fez aquele seu estágio, residência, né? De... Residência médica. E eu vivenciei uma experiência com essa residência médica que foi, assim, muito chocante, porque era um hospital de beira de estrada, né? E um cara atropelou um bêbado, e aí levamos ao hospital, e o médico que estava lá de plantão, um residente, ele examinou o bêbado e tal, e disse, daqui a pouco passa. E daqui a pouco o diretor do hospital acordou. E aí, tudo bem por aqui? Ele disse, não, um bêbado só que foi... teve uma batida no carro, mas está tudo bem com ele, está tudo em ordem. E o médico, o diretor, foi lá examinar. Aí o diretor pegava assim com a pinça e dizia assim, tudo em ordem? Você não sabe o que é isso aqui? Isso aqui é pedaço do pulmão do cara. Então, realmente, tudo na vida evolui à medida que o tempo vai e você, principalmente, você avança. Você não pode permitir que o tempo vá e você estacione. E aqui, na tudo que foi falado até agora, nós vimos que a ciência foi, mas a religião permaneceu. Tanto assim que você vê que cientistas famosos, caras fabulosos, até hoje não ignoram. Inclusive se a vida espiritual... ela realmente existe, né? Porque a religião parou no tempo e essas pessoas progrediram cientificamente, mas espiritualmente elas não acompanharam. Então nós temos aí um gênio em ciência que morre desesperado, porque ele é um analfabeto em termos de espiritualidade. É isso aí, Geraldo. Muito bom, Luiz. Então, o Espiritismo compreende que, de fato, isso não ocorreu. E você falou uma frase, é dura de ouvir, mas é verdade, a religião parou. Então, nós, espíritas, também precisamos crescer em termos de estudo, trabalhos, pesquisas, né? Alan, o Luiz falou em parábolas que Jesus costumeiramente se utilizava de alegorias, de imagens... e de parábolas. E para quem está nos assistindo, Alan, o que é uma parábola e por que Jesus utilizava esse recurso da linguagem para ensinar? A parábola é uma historinha muito utilizada no Oriente, né? Nós temos que lembrar que ali o Jesus ele estava meio no Oriente e meio no Ocidente, né? Era um recurso muito utilizado no Oriente, é ainda, né? Você vê muitos ensinamentos orientais, sempre vem com uma historinha, sempre vem com uma maneira de contar a coisa, né? Seria assim, eu comparar, né, uma história curta com os elementos fazendo parte da vida cotidiana daquele ambiente, né? Para passar uma verdade... moral. Então, assim, a parábola ela tem essa vontade, vamos falar assim, quem utiliza numa parábola ele quer passar um ensinamento moral numa linguagem coloquial daquele ambiente e tem uma outra vantagem que eu acredito Jesus ter utilizado, né? A parábola ela é meio imortal, né? Porque você pega aquela historinha e vai interpretando ela conforme seu tempo, conforme seu conhecimento, conforme seu momento de estar com ela, né? Então, uma mesma pessoa que escutava essa parábola lá naquela época interpretava de uma maneira, mas chegando mais ou menos no mesmo que nós chegamos hoje. né, utilizava de certos pensamentos para elaborar aquilo. Então, de acordo com a época, nós vamos absorvendo. E ela é atemporal por isso, porque cada época pega dela o melhor que ela pode dar, né? Então, quando a gente consegue absorver de uma parábola ensinamento, e é interessante que várias parábolas, acontece comigo isso, eu já li algumas, muitas vezes, né? Quase todas, praticamente, eu já li várias vezes, e às vezes você lê em algum momento da sua vida a parábola, você interpreta de um jeito. Depois de um tempo, você está lendo outras coisas, você está passando por um outro momento da sua vida, você interpreta de outra maneira. Né? Então, você tem uma interpretação sua para a parábola. Mas é importante que você vá até a parábola. É um texto de sentimento. Não é um texto de interpretação literal. A parábola evoca você a um sentimento. Você tem que sentir com aquela palavra, com aquela parábola, com aquelas palavras montadas, com aquele texto, e é esse sentimento que Jesus usava ao nos ensinar através de parábolas. Muito interessante, Alan. É interessante que tudo vai se encaixando, formando como se fosse um quebra-cabeça, né? Então, nós já entendemos que, de fato, essa situação da tentação de Jesus frente ao diabo não existiu da maneira como foi escrita, e já compreendemos a parábola. Luiz, se alguém me perguntasse assim, Luiz, quais as principais lições que nós temos nessa parábola da tentação de Jesus? Porque eu imagino que Jesus, no seu diálogo constante e diário com seus apóstolos, ele deve ter se utilizado dessa circunstância, desse recurso, e talvez pela simplicidade do entendimento de alguns discípulos, alguém escreveu isso como se Jesus tivesse passado. Quer dizer, é a primeira distorção do entendimento, registrou no Evangelho e lá ficou registrado. Mas quais as lições que nós tiramos disso quando o diabo fala, se prostrares diante de mim, eu te darei todos os reinos da terra, sobe ao pináculo do templo e vê... Qual a moral dessa história? A moral da história é que ele toca nas várias paixões que nos movem. Esse recurso ele tem a vantagem, né? Como você há pouco falava do universo. Marte está lá, Saturno está lá, as constelações, as galáxias estão lá e sempre estiveram. O que mudou foi a nossa capacidade de observá-los. Então, ela tem essa vantagem, né? Ela traz uma lição que ela, para o momento em que nós nos encontramos, nós aproveitamos essa lição de acordo com a nossa capacidade de assimilação. Né? Nós temos aquele mito da caverna, né? Você, quando está lá na caverna, você não pode sair da caverna num átimo, né? E se deparar com a luz, que você vai ficar cego. Agora, à medida que você vai saindo da caverna, você vai se adaptando àquela claridade que lhe é oferecida. Então, essa vantagem é fantástica, porque nós sabemos que o nosso processo evolutivo está demonstrado que, tecnicamente, filosoficamente, nós estamos melhorando a nossa capacidade de compreensão. E a verdade ela está sempre diante de nós da mesma forma. Então, isso se apresenta e nós adquirimos capacidade de apreendê-lo de acordo com o nosso processo evolutivo. Uma pessoa simples tem a compreensão que é inerente ao seu grau de compreensão e um gênio vai compreendê-lo de acordo com o seu grau de compreensão. É uma coisa que serve universalmente para todos os seres humanos. Cada um de acordo com a sua capacidade de observar. Luiz, enquanto você falava, explicando a moral dessa parábola, na minha cabeça passava assim: talvez tenhamos dois modos de ver. Enxergar com os olhos físicos e ver com a alma. Enxergar os olhos físicos é enxergar o que é material. E ver com a alma é você ir além da matéria, interpretar e tentar entender a lição que está por trás de uma história, né? Talvez achei muito interessante. Alan, dando sequência... Adriana, o que está tocando aí? Jesus, Alan, é um espírito puro na acepção da palavra. Os dicionários dizem que a pureza é a qualidade do que é puro, límpido. Não tem misturas ou impurezas. Por metáfora, pureza é a virtude que não tem maldade nem malícia. É a candura, a sinceridade. Então, se nós conseguimos já compreender que Jesus é um espírito puro, eu pergunto a você, utilizando o nosso discernimento, o nosso bom senso, nós conseguimos entender ou admitir que Jesus possa ter sido tentado por uma entidade do mal? E quando a gente fala tentado, o que é tentar? É alguma coisa que pode sensibilizá-lo e você sair do trilho. Então, será que Jesus foi tentado, que não seja o diabo, mas por uma entidade do mal? E a segunda pergunta, Alan, que talvez seja até mais profunda, o que é uma tentação? Olha, eu vou falar pela opinião pessoal. Eu acho impossível o espírito governador da Terra ser tentado por alguma coisa. É como se a gente estivesse dando ao homem que existem duas forças, o bem e o mal. Essa dualidade, ela é complexa. Em nós, sim, ainda existe o bem e o mal. No nosso governador espiritual, isso é muito complicado de imaginar. Eu não acredito existir nele esse ainda lado mal, né? Esse lado da tentação. A tentação é aquela coisa que deu vontade de eu fazer, mas eu luto em não fazer. Então, eu fico tentado a fazer. Então, imaginar um espírito puro, governador espiritual da Terra, com uma tentação, eu acho meio absurdo. Eu acho que isso deve ser um texto inserido pela Igreja em algum momento para que desse algum tipo de medo. Não, de medo nos homens. Porque, assim, até Jesus foi tentado, imagina você. Né? Então, sufoque suas tentações. Veja que Jesus conseguiu. Né? Então, eu acho que é uma alegoria utilizada pelos criadores da Igreja, vamos falar assim, para dar um pouco mais de medo nas pessoas, para assustar mais as pessoas, para dirigi-las pelo medo, não pelo esclarecimento. Né? Eu acharia muito mais bonito eles falarem assim, ó, Jesus nunca foi tentado. Não nessa encarnação. Ele pode ter sido tentado em outro momento da sua evolução lá atrás, como nós somos hoje. Mas ele, no nosso nível evolutivo, eu acho praticamente impossível. Né? O Geraldo, acho que deu uma congelada aí, Luiz. Pode continuar. Eu acho que é praticamente impossível ter acontecido isso com Jesus. É muito difícil da gente imaginar, porque não existe esta força pareada com Deus, né? Uma força de bem e mal, pareada. Não existe isso. O mal é a essência da criatura. O bem é a essência do Criador. Então, pensar no mal em Deus ou que exista um mal eterno ou poderoso além do mal que já existe em nós é uma ilustração mais da nossa ignorância do que do nosso dia a dia. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa, Luiz. Eu daria um exemplo. É como se você pegasse o dono da Havan e tentar suborná-lo com uma nota de R$50. Entende? Quer dizer, uma coisa completamente... completamente absurda. O que é 50? Não representa para ele, né, um desejo. Não vai fazer diferença nenhuma, não deseja aquilo. Exatamente. É. Né? Então, o nível de entendimento, de evolução que Jesus atingiu, foi um nível que essas coisas já não fazem mais efeitos. Né? Essa figura do demônio, do diabo, ela tinha que ser fomentada, né? Ela tinha que ser alimentada, e aí eu acho que você foi feliz na colocação. Quando você, se Jesus, que foi o nosso salvador, né? Ele foi tentado, imagina nós, simples mortais, criaturas ainda. Então, o que nós precisamos prestar muita atenção, eu acho que é muito importante nessa hora, aquela frase do conhecer-se a si mesmo, né? É você se conhecer, é você saber quais são as suas fragilidades, né? Você quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Dá. É que eu tava... Quais são as suas... A cachorrinha nossa chegou aqui fazendo uma bagunça, eu estava pedindo para minha filha tirar ela daqui. Aí, ó, escute. Tá. Então, quais são as suas fragilidades? Eu acho que isso é muito importante. Exato. É nós conhecermos as nossas fragilidades. E nessas fragilidades, a gente colocar uns 10 guardas em cima dela. Né? Porque é a nossa vigiar e orar. Né? Então, dúvida. São coisas... Você sabe que você falou... Desculpa, Luiz. Você falou uma palavra importante. Fragilidade, ela pode ser associada à tentação. Porque a fragilidade é onde a gente ainda não é estruturalmente bem desenvolvido. É onde a gente ainda vacila no nosso comportamento. Então, se tem um lugar que podemos ser tentados, é na fragilidade. Né? Eu só vou ser tentado no ponto que me é frágil. Se me tentarem num ponto que eu já estou bem desenvolvido, aquilo não vai significar nada. Então, eu tenho que ser tentado em algo que é frágil em mim. Agora, colocar que eu sou tentado por um ser externo é fácil. Falar que eu sou tentado pela minha imperfeição, aí é difícil, porque daí eu estou chamando a responsabilidade para mim. E aí, realmente, eu não desejo chamar a responsabilidade para mim. E eu quero pôr a culpa em alguém fora de mim. Então é mais fácil eu falar sempre, que eu sou tentado por um diabo. E sempre fica mais fácil, né, Alan? Muito e mais. Principalmente na igreja, após a sua transformação, onde o ritual, né, as formalidades foram inseridas, tudo que você falar para o homem que aquilo é exterior a ele, não precisa de modificação, ele só precisa criar uma barreira. Agora, a doutrina espírita, ela é assintosa nesse ponto. Por isso que as pessoas, quando começam a tomar conhecimento da doutrina, elas começam a se espantar, porque é muito chocante. A doutrina, ela procura colocar na sua consciência o discernimento. Então, não precisa anjinho, não precisa diabo tá tentando você. O seu discernimento vai detectar a toda hora, a todo instante, quando você está à mercê de uma ameaça. Porque a partir do momento que você adquire essa consciência, você tem a plena noção, né, de que a luta, a defesa está toda em você. Então, exatamente, não tem saída. Não tem saída. Nós temos que tomar uma decisão, nos posicionarmos de forma adequada. E isso é uma coisa muito difícil. Imagina você, por exemplo, um cara riquíssimo, que você tem as suas lagostas aí, o que você quiser, a hora que você quiser, e você se deparar com uma situação natural que é o que se passa à sua volta. Imagina você ter empregados e você ter consciência de que você tem que cumprir os seus, as suas obrigações sociais, né? Então, te coloca diante de uma realidade que Jesus foi muito claro, dai a César o que é de César. Não foge disso, né? Por quê? Porque é isso, uma obrigação mínima que a gente tem que cumprir diante de uma sociedade, diante de um mundo que nós vivemos. A humanidade, Alan, ela hoje, ela tinha que ter maturidade suficiente para se deparar com certos fatos e não titubear. Nós temos, por exemplo, um mal que aflige a humanidade, os tsunamis. O tsunami, ele ocorre em algumas áreas. Oi, Geraldinho, seja bem-vindo. Pode? E o tsunami, ele ocorre em algumas áreas. Infelizmente, os equipamentos que detectam tsunami são colocados onde tem dinheiro para colocar, e não onde precisa ser colocado. E a humanidade devia estar madura o suficiente para adquirir todos os aparelhos que detectam tsunami e instalar nos locais, independente de ser pobre ou rico, onde eles seriam mais úteis. É isso aí, Geraldo. Pode retomar. Ô, Geraldo, você vai fazer agora a pergunta que escreveu Allan Kardec no item 53. Há que compreender melhor os ensinamentos que vos são dados. Ao Luiz. O Alan, eu ainda estou tentando abrir a página do programa. Então eu faço a pergunta para o Luiz. Olha lá, Luiz. Tá abrindo agora. Eu acho que é melhor. Fica tranquilo. Vamos lá, Luiz. Escreveu Allan Kardec no item 53. Há que compreender melhor os ensinamentos que vos são dados. A compreensão dos evangelhos pela humanidade ainda é muito acanhada. Por que razão encontramos tantas pessoas com dificuldade para entender a alma das palavras evangélicas? Nossa evolução, ela se dá de forma gradativa, né? Nós, às vezes, evoluímos intelectualmente, mas ainda não adquirimos a capacidade de interpretar o espírito da coisa. Então, nós, quando nos propomos a estudar, quando nos propomos a ampliar a nossa compreensão, a gente vai adquirindo mais capacidade para esse entendimento. Existe uma frase que é muito famosa, né? Para um bom entendedor, um pingo é letra, né? E é isso que nós temos que fazer. Por isso que a doutrina espírita, ela estimula tanto a instrução, né? Amai-vos e instruí-vos. Porque sem a instrução, nós não adquirimos capacidade de compreensão, né? Você adentrou aí no ramo de psiquiatria e, à medida que você vai avançando nisso, você vai distanciando da gente, né? Agora, você precisa ter o discernimento de passar a informação que você destrinchou aí nos anais onde você se encontra, na linguajar que as pessoas possam compreender. Eu nunca me esqueço que nós estávamos fazendo o programa lá em Santa Bárbara e eu recebi um convite para ir comer um bolo de cenoura na casa de uma ouvinte nossa, aqui do SEASA. E ela, então, numa forma de se expressar, ela disse assim: vocês parece que abre a cabeça da gente e coloca as coisas lá dentro. Para mim, aquilo foi um elogio tremendo, né? Nós estávamos falando numa linguagem que o vulgo conseguia compreender. E a forma como aquela mulher se expressou, eu achei muito sábia. É como se você abrisse a nossa cabeça e botasse as coisas lá dentro. Ela não entende o processo, mas entende que compreendeu o que a gente estava querendo dizer. Pode falar, Geraldo. É muito interessante. Quando eu fiz essa pergunta, eu pensei exatamente nisso, naquele comentário que fizemos anteriormente. As religiões, elas pararam. E as pessoas deixaram de exercer o raciocínio e a interpretação. Então, hoje, ainda é muito literal, né? A pessoa acredita na palavra, nem tanto na alma da palavra, né? Agora, a próxima pergunta que eu vou fazer ao Alan, embora pareça ser uma pergunta repetida, Alan, como que nós compreendemos a figura alegórica do diabo? Não, quando a gente fala em diabo, quando foi criado essa figura do diabo, a gente imagina que foi criado por alguma razão. Alguém, com uma percepção boa ou ruim, acabou percebendo alguma coisa que dentro das pessoas talvez existisse coisas não muito boas, ou que existisse uma personalidade destinada a fazer sempre o mal. O que você, com o seu conhecimento de filosofia, de religião, de espiritismo, poderia nos dizer, numa amplitude maior, o que é o diabo? Ah, cara, é uma criação muito até caricata de um mal. Essa imagem do diabo, como a gente conhece hoje, ela foi criada principalmente por Dante Alighieri, né, que quando cria na Divina Comédia lá as figuras do inferno, do céu, nas suas diversas camadas, tal, ele desenha a ideia de um diabo, e daquela ideia foi saindo uma série de alegorias em cima dessa figura, né? Uma figura horrenda, com chifres, mal cheirosa, que vive no fogo, né? Tudo aquilo que as pessoas tinham como assustadores para eles, eles botaram naquele ser inexistente chamado diabo. Para o espírita, o diabo não existe. É uma criação mental das pessoas. Agora, existe um mal e um bem dentro de cada um de nós. Esse mal, esse bem dentro de cada um de nós é o que faz com que a nossa energia, né, a nossa psicosfera psíquica, a nossa energia que irradia dos nossos pensamentos, dos nossos corpos aqui, ela tenha um tom, um tipo de iluminação, um tipo de vibração, um tipo de... vamos imaginar assim, alegoricamente, que aí nós usando uma parábola, né, que a gente irradia luz de 0 a 100. Então, faz de conta que eu estou usando ali, irradiando 25, que tipo de espírito que vai aparecer perto de mim? Os de mesma energia, 25. Né? Às vezes, o de mais energia quer também estar ali, e está tentando estar ali, está ali para te ajudar, mas como você vibra no 25, ele fica refratário a ajudar você, porque ele não consegue agir na energia 25. Ele precisa que você amplie a sua vibração. Né? Então, o diabo é uma alegoria mal feita na Idade Média, que a gente continua carregando, porque muita gente tem intenção de perpetuar esse mal. Por quê? Ao perpetuar o mal, personificando o mal, né, colocando ele numa pessoa, num ser inexistente que seja, que é o diabo, é mais fácil eu colocar a responsabilidade sobre as coisas ruins da minha vida na ação desse diabo. Aí, no espiritismo, começou a surgir uns papos, assim, há muitos anos atrás, que falava assim, por ignorante do espiritismo, né? Tem alguém que fez um trabalho para fazer mal para mim. Não tem como um trabalho mediúnico, um trabalho espírita, não existe, né? Existem algumas doutrinas espiritualistas que falam em fazer esses trabalhos de mal feito aí, né? Não tem como algo ser direcionado a mim de mal e me afetar se eu permitir. Eu permito que o mal influencie, eu permito que o bem me influencie. Tudo é uma questão de sintonia. Se eu sintonizar com o mal vai existir em mim. Se eu sintonizar com o bem vai existir em mim. Então, não é um mal, não é um diabo fazendo mal para mim. Sou eu sendo o próprio mal em mim. É exatamente isso, Alan. É interessante que você nos esclarece que a figura, essa figura individualizada não existe. O que pode acontecer muitas vezes é sofrermos influência de um meio externo, de um espírito perturbado, ou sofrer interferência do seu próprio mundo íntimo, que está esquecido, entre aspas, apagado no passado e que é vivo. E que, por misericórdia de Deus, temos a bênção do esquecimento temporário. E isso nos permite recomeçar sem o peso da culpa. E você renasce e cresce, e então você pode sofrer essa influência, tanto de si mesmo como de fora. E agora, Luiz, se referindo a essa influência de fora, a essa influência externa, a gente sabe que todos nós, de uma forma ou de outra, podemos ser influenciados por espíritos, que muitas vezes não vibram bem, como o Alan falou, vibra 25, né? E tem um livro, chama-se Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda, que é um livro que eu qualifico muito bom e recomendo a leitura. Não só a leitura, o estudo. Nós estudamos eles por 4 anos, e depois estudamos de novo ele por 4 anos de novo. É um livro que fala sobre as influências, sobre as obsessões. E essas obsessões, ou essas influências, podem ocorrer por espíritos que estão nas trevas, entre aspas. Toda essa introdução para fazer uma pergunta. Luiz, quem são os espíritos que vivem nas trevas, no umbral da vida espiritual? Geraldo, nós temos o dia e a noite. Existem criaturas da noite, existem criaturas do dia. Criaturas que não estão acostumadas com a claridade e criaturas que estão habituadas na sombra. Sobre essa leitura, às vezes eu recomendo um pouco de cautela, porque é um perigo muito grande de incutir na mente de muitos médiuns um medo. Nós sabemos que nós só estamos aqui vivos por causa de uma coisa que se desenvolveu em nós chamada instinto. E esse instinto me fazia matar para permanecer vivo. E é por isso que eu cheguei até onde eu cheguei. Então, isso fica muito arraigado em todos nós que sofremos esse processo evolutivo. E todos nós temos os nossos anseios e nos encontramos em estágios diferentes uns dos outros. Nós tivemos outras companhias em outras encarnações e a gente nunca avança em bando, né? Uns avançam, outros estão em retrocesso, outros avançam mais. E os nossos bons companheiros nunca querem perder a nossa companhia. Então, nós temos esses espíritos que ainda são ignorantes. Eles continuam atuando no meio, no nosso meio de encarnados, no sentido de impedir que esse processo na direção da razão se processe de uma forma natural. E isso é uma coisa natural, Geraldo. Você, quando tem um filho, você tem uma esposa, que estão indo para um caminho que você não concorda, você procura argumentar, procura influenciá-los, né? Agora, quem vai influenciar quem é só o tempo que vai dizer, né? Porque às vezes a gente pensa que a razão está conosco e, na realidade, nós é que estamos, né, distantes da verdade. Então, nós precisamos ter muita convicção daquilo que nós queremos, ter muita noção do estágio em que nós estamos e prestar muita atenção sobre as influências que nós nos encontramos. Então, precisamos estar muito atentos sobre tudo isso. E nós não podemos perder de vista um recurso que todos nós temos. A gente sempre pede a Deus que nos auxilie, né? Mas raramente a gente faz aquilo que a oração dominical nos recomenda. Seja feita a tua vontade. Nós precisamos aprender a nos submeter à vontade divina e procurar sempre, né, fazer aquilo que é nossa obrigação primária fazer. Eu estou de acordo com a lei? Eu estou cumprindo o que o Evangelho me recomenda? Então, a gente fazer essa autoanálise, porque quanto mais próximo nós estivermos desse evangelho, dessa lei, mais imunes nós estaremos a essas influências. E isso em qualquer meio, qualquer grupo, qualquer estágio que nós estejamos, nós estamos muito sujeitos a isso. E são coisas muito sutis, que é muito difícil, inclusive, da hora que isso se desvia da linha central, a gente voltar ao prumo. Porque a influência negativa ela opera de uma forma tão sutil e ela opera exatamente no ponto onde nós ainda nos encontramos na retaguarda do instinto. Então, nós precisamos tomar muito cuidado e o vigiai e orai do Cristo, ele foi muito amplo, mas ele jamais estará fora de moda. Isso aí, Geraldo. Luiz, eu achei muito prudente a sua colocação e muito válida. Quando eu me referi ao livro Diálogo com a Sombra, você tem toda a razão. O livro ele é fantástico, mas existe tempo para tudo. Eu acho que antes de chegar nesse livro, tem que ter o domínio total do livro dos médiuns. Tem que ler, tem que participar, tem que estudar. Se você tiver a mediunidade, exercendo a mediunidade, mais adiante, depois de você ter estudado o livro dos médiuns, tem dezenas de outros livros que você tem que se inteirar para depois chegar nesse diálogo com a sombra, para que isso não se transforme num medo. Você tem toda a razão, foi muito prudente a sua colocação, né? Mas, Alan, ontem, eu fazendo... Aliás, foi sexta-noite, fazendo o programa, essa colocação do demônio me chamou atenção. E eu comecei a procurar trabalhos, e eu acabei achando esse trabalho que eu fiz a referência aí, que são reflexões teológicas acerca do conceito do demônio, de Manuel Jorge Gomes. E essa frase que eu coloquei é uma frase dele, não é uma frase minha, é uma frase dele para poder fazer a pergunta para você. E é logo na introdução que ele fala assim: o ser humano foi construindo ao longo dos séculos uma riquíssima herança de lendas e fábulas, mitos e superstições. De toda essa galeria imensa do imaterial e do imponderável, talvez nada tenha, ao longo da história, exercido sobre o homem tanto fascínio e horror como a figura do demônio. E o texto segue adiante. Então, você que é um estudioso desse assunto, eu tomo a liberdade de fazer essa pergunta. Por que que o demônio desperta tanto fascínio e tanto horror entre as pessoas? Bom, primeiro, esse cara que você citou, eu não conheço. Eu nunca ouvi falar. Então, eu não sei a linha de pensamento dele, eu não sei o que que esse cara contribuiu aí para a gente sobre o assunto. Mas, falando na linguagem espírita, que aí eu posso falar um pouco melhor, eu acredito que, assim, é isso que a gente já vem comentando, é a vontade de que a ação do mal seja em nós externa, não é nossa. Eu prefiro achar. Eu não. As pessoas preferem achar que existe um mal externo que conduza ela ao mal e não as próprias escolhas que a conduzem ao mal. Então, é muito mais fácil eu terceirizar o meu mal do que eu falar que o mal é meu. Então, nossa, eu estava sob uma influência negativa, foi por isso que eu falei isso, por isso que eu fiz isso. Então, assim, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque a vontade que as pessoas têm é delegar o mal. É o que nós estávamos falando no começo do programa. Por conta de permanecer na escuridão mental, eu prefiro encontrar o mal que me aflige fora de mim do que o mal sendo eu ignorante nos meus conceitos, não tendo condição de agir fora do mal. Inclusive, a gente comenta, um pensamento que eu criei aí em algum momento, aí, que é assim, nós estamos, e é uma opinião particular, passando pelo pior momento da evolução espiritual. Porque hoje nós temos já como discernir entre o bem e o mal, o que é bem e o que é mal. Por que que a gente escolhe ainda o mal em tantos movimentos? Por que que a gente age ainda no mal em tantos lugares, de tantas maneiras? Então, por hoje, a gente age no mal sabendo que está agindo mal. Porque a gente tem uma certa dificuldade em agir no bem. Agora, o mal, não existe o mal externo, não existe um ser, né, que julga ou que condena fora da gente. O pior juiz sobre você mesmo é você mesmo, né? Então, nós temos um juiz muito pesado, que é a nossa consciência. Então, você pode brincar, fazer de conta que existe um diabo que te tenta as ações. Mas, no frigir dos ovos, é você mesmo, essa figura horrenda que ainda existe no mundo. Quando eu fiz essa pergunta, Alan, eu imaginei, eu quero até trocar essa ideia com você, quando ele fala em fascínio, eu entendo, e você tem razão na sua colocação, não posso contestá-lo. Mas eu acho que intimamente, inconscientemente, busca-se acreditar na figura do demônio quando o mal está dentro de você. O problema é você, é o próprio ser humano que ainda abriga alguns sentimentos. E uma maneira de ele não sofrer tanto, é assim, eu errei porque eu fui influenciado. Então, esse fascínio é uma desculpa inconsciente que o indivíduo adota para ser perdoado. Então, Alan, eu agredi você, naquele momento eu xinguei você, porque eu estava influenciado. Então, você me desculpa, né? Então, me parece assim, esse fascínio, eu entendi como se fosse uma coisa alegórica, esse fascínio que ele quis dizer assim, as pessoas acreditam porque reconhecem que um problema é muito maior, é uma maneira de se livrar da culpa. Então, esse fascínio é adotar a postura de crer. Foi assim que eu entendi. Eu não sei se você concorda comigo. É, mais ou menos. Eu acho que, sim, a gente dá poder a um ser exterior, a gente cria até um ser exterior, na vontade de que ele seja o responsável pelo nosso mal. É muito melhor do que eu falar que o mal está internamente em mim. Sim, né? Então, sim. A gente tem que tomar um pouco de cuidado nisso aí, mas diabo não existe. Para nós, espíritas, eu tenho convicção disso. Só existe esse diabo mental em cada um de nós que nos impulsiona a frequentemente agir naquele mal que ainda não desenvolvemos em nós. Mas essa é a intenção, é exatamente despertar essa crítica em quem nos ouve, né? Para que saiamos, para que a gente ouse pensar. 11 horas e 4 minutos, Luiz, suas últimas palavras, Luiz. Eu vou aproveitar e vou ler do livro Pão Nosso, a lição 164. Eu não vou ler ela toda, só um tópico. O Diabo. João, capítulo 6, versículo 70. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é diabo. E aí ele comenta o Emmanuel numa das frases: quando o homem o descobre no vasto mundo de si mesmo, compreende o mal, dá-lhe combate, evita o inferno íntimo e desenvolve as qualidades divinas que o elevam à espiritualidade superior. Lição 164 do Pão Nosso. Eu já estava lendo junto com você aqui. Muito bom, Luiz. Muito obrigado, viu? Alan, suas últimas palavras. Eu só queria falar alguma coisinha aqui. A Lavínia fez uma pergunta. A gente ficou um pouco atrasado aqui, não deu para acompanhar direito aqui as perguntas, né? Porque os centros espíritas trabalham mais à noite, né? Lavínia, só por uma questão. A maioria dos espíritas trabalha durante o dia para produzir dinheiro. E aí só sobra à noite para a gente se encontrar no centro espírita. E existem alguns centros que aí algumas pessoas que já estão aposentadas, que têm um pouco mais de flexibilidade de horário, têm feito alguns trabalhos durante o dia. E alguns que fazem um sábado e um domingo também, né? Mas é só uma questão de organização de tempo e disponibilidade de trabalhadores. Não tem nada de místico nisso, não, tá bom? Paulo de Tarso, por sinal, ele tecia, ele fazia tapetes, ele era a tarefa que o alimentava, e ele trabalhava muito nisso. E ele só pregava mais às noites do que durante o dia, porque ele não tinha tempo, né, para poder produzir comida e produzir ideias, né? Seria meu sonho, poder pensar o dia inteiro e estudar o dia inteiro, seria um sonho, mas quem alimentaria todo mundo aqui em casa? Não tem jeito. Então a gente vai fazendo um acomodar disso aí, viu? Só para deixar claro que não existe nada místico, não, tá bom? E uma ótima semana a todos nós. Isso. Obrigado por mais um programa Visão Espírita e até domingo que vem. Domingo que vem, dia 20, começa a Copa do Mundo de futebol, olha só. Copa do Mundo, isso aí. Tá mais certo. Uma distração. Pão e circo para todo mundo. Vamos lá. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram. Espero que isso tenha criado em nós esse ouse pensar para que a gente possa compreender melhor a doutrina espírita. Então, agradecemos a Deus e aos bondosos amigos que nos assistem do outro lado da vida e que nos permitem realizar mais um trabalho de divulgação da doutrina espírita. Uma boa semana a todos nós. Nos encontramos domingo que vem.